Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. O programa de hoje tem características especiais, vai ser um pouco mais curto, talvez, do que normalmente, porque está sendo realizado em condições aqui excepcionais. Nós estamos aqui viajando, estamos aqui no estado da Geórgia, cidade de Jefferson, viajando para o Alabama. É uma viagem de 1.000 quilômetros que nós estamos realizando aqui num trailerzinho. Né? Aqui está tudo empilhado, as malas caindo em cima de nós. Nós estacionamos aqui num pátio do McDonald's para comer os nuggets e fazer o programa. Certa condição aqui está meio desconfortável. Certo? Então talvez seja mais curto. Queria lembrar a vocês aqui o curso de Filosofia da Ciência que será proferido aqui em Colonial Heights. Aqui não, lá em Colonial Heights, que nós estamos aqui já, aqui 700 quilômetros de distância de Colonial Heights, no fim de maio, informações pelo telefone 041-9974-4443 com o senhor Eduí. E também que vocês deem uma olhada no cursopoa.com.br, cursopoa.blogspot.com. E lá estão anunciados, estão explicados os cursos do Zé Nivaldo Cordeiro e do Luiz Gonzaga de Carvalho, neto o Gugu. Então, ontem houve aqui a votação do Obamacare, o plano do Obama para estuporar com a economia americana, e foi aprovado no último momento. Viram você, mas que truque mais safado. Porque lembra quando o Obama estava fazendo o discurso do Estado da União e ele falou que o plano de saúde dele não ia financiar o aborto. E daí teve um senador que gritou, you lie, você está mentindo. Daí todo mundo ficou bravo com o senador, mas o senador disse a verdade, porque, de fato, o texto do projeto aprovado assegura o financiamento para entidades que promovem aborto. Agora, acontece o seguinte, como é que o Obama ganhou os votos daquela pequena parcela de republicanos, de democratas que eram anti-aborto? Ele chegou para eles na última hora falando, não se preocupem que eu vou emitir aqui uma ordem presidencial, então, o equivalente brasileiro da medida de emergência, equivalente americano da medida de emergência. Eu farei uma medida de emergência proibindo o financiamento do aborto. Agora, e os caras caíram e assinaram. Só que tem o seguinte, o que eles votaram é lei. E uma medida de emergência não pode revogar uma lei. Então a lei vai prevalecer. Quer dizer, o Obama diz, não, pode assinar. Deixa que eu assino aqui uma ordem presidencial, não vai ter dinheiro para o aborto. Ele pode assinar quantas ele queira. Já está aprovado agora. Ele diz, fudeu. E ele enganou todos os democratas, né, antiabortistas de uma vez. Aliás, a sucessão de fraudes que houve nesse negócio é uma coisa impressionante. Por quê? No meio da semana se noticiou que os bispos americanos estavam apoiando o plano de saúde do Obama. Só que quando você vai ver, o bispado não foi consultado de maneira alguma. São algumas ONGs falsamente católicas, tipo Católicas pelo Direito de Decidir, emitiram isso aí e a imprensa inteira noticiou que a Igreja Católica, os bispos da Igreja Católica estavam aqui apoiando o Obamacare. Até o pessoal conservador, o próprio Cliff Kincaid, escreveu indignado contra os católicos. Olha aí, que filhos da puta, estão nos traindo, papapá. Quando você vê, não era nada disso, era tudo uma fraude. Quer dizer, enganou a população, né, e enganou até os críticos conservadores do regime. Você vê como é que as coisas estão funcionando aqui. Agora, você vê também, né, aqui, eu acho que pela primeira vez na história americana, a Câmara dos Deputados decide flagrantemente contra os seus eleitores. Já saiu a enquete hoje aqui na American Online, cujo público não é propriamente conservador, né? Então, assim, você é a favor ou contra a medida que foi aprovada ontem? 76% contra. 76% contra. Né? E daí tem outra pergunta. O seu deputado, seu representante, votou do jeito que você queria? 52% responderam não. Quer dizer que, quer dizer, eles não estão mais nem ligando para o eleitorado. Deve estar correndo muito dinheiro nessa coisa, porque esses camaradas estão suicidando a carreira política deles. Eles não se elegem mais nem inspetor de quarteirão. Né? Então, mas bom, aí tá, vale tudo mesmo. Então, isso aí vai aumentar brutalmente os impostos para dar assistência médica para ilegais, para financiar aborto. Então, é uma maravilha. Agora, vocês viram, semana passada, eu estava falando daquele negócio do legionário de Cristo, né, que você chama de milionário de Cristo, e do seu associado ao Regnum Christi. Né? Daí tem um rapaz aqui que me escreveu uma carta indignada, né, e ele diz que ele estuda na Universidade dos Legionários, em Roma, né, e vocês vão ver pela carta, vocês vão ver o nível intelectual do moleque, né? Daí eu respondi para ele que iria ler a carta dele e responder no programa. E daí me mandou a segunda carta dizendo que eu não fizesse isso, porque senão ele iria me processar. Porque ele não queria ser exposto em público. Vocês já verão as razões. É claro que a ameaça é perfeitamente inócua, porque eu conheço a lei brasileira, ele não conhece. A lei brasileira assegura que o destinatário de uma carta é proprietário exclusivo dela e pode fazer dela o uso que bem entender. Exceto quando ela vem com um pedido de sigilo. Pedido de sigilo retroativo, quer dizer, depois você mandar uma outra carta dizendo que a primeira é sigilosa, isso aí não vale. Né? E mesmo que viesse com um pedido de sigilo, se houvesse um processo, no caso de processo, poderia tornar público. Então, a ameaça é inócua. Mas eu vou ver, vocês vão ver por que, que eu não vou dar o nome do rapaz. Eu vou ler as cartas dele, que são documentos altamente significativos, para vocês verem como é que fica a cabeça de quem está lá no Legionário de Cristo. Começa assim. Aqui vai de um conservador social-democrata que um dia já ouviu o senhor e com muito orgulho é membro do Regnum Christi e estuda numa universidade do Legionário de Cristo em Roma e que nunca pensou que lhe enviaram um e-mail desse. Bom, eu estou aqui pensando que cato de coisa é conservador social-democrata, mas tudo bem. Vamos lá. Daí ele continua assim. O senhor é um fracassado, um mentiroso, um julgador da pior espécie. De onde o padre Marcial comeu os filhos, seu velho de merda? Porque eu sou velho de merda, não tem a menor dúvida. Eu sou o primeiro que afirma. Agora, quem disse que o padre Marcial comeu os filhos, foi os filhos. Aliás, eu cometi um grande engano, porque eu disse que comeu o filho, não foi o filho, foi a filha. Olha que coisa, né? Um engano terrível. De onde o padre... Ele quis dizer... Olha a elipse. Ele quis dizer, de onde você ouviu dizer que o padre... Não é de onde o padre Marcial comeu os filhos. Porque de onde, bom, só pode ser pela via anal ou vaginal. Só tem duas. Né? Daí continua. Seu velho de merda, você não come ninguém? Como, meus filhos? Eu comi muita gente, mas criança não. Nem quando eu era criança, eu comia criança. Agora, eu continuo mais meus próprios filhos. Nem meus filhos. Já tive filha adotiva, acabei de criar a menina, casou, teve 8 filhos, tá entendendo? Tá lá feliz com o marido, tá entendendo? E quem tocar num fio de cabelo dos meus filhos, das minhas filhas, tá certo? Ou dessa menina, chama Lia, né? Chama, né? Ou aqui, da Isabela, que é como minha filha, pô, eu torci o pescoço do filho da puta, você tá entendendo? Que é o que tem que fazer com esse cara. Quer dizer, tem gente, hoje em dia, não tem, as pessoas não crescem mais, não ficam adultas, então elas não entendem o sentimento paterno. Elas não sabem o que, que é o amor de pai pelo filho. Amor de pai pelo filho é um negócio que torna você um assassino de um minuto para outro se alguém mexer com seu filho. Tá certo? Quer dizer, o instinto paterno é um instinto de defesa da integridade do filho. É um instinto muito profundo, mas a pessoa não tem mais hoje. Simplesmente não tem, não sabe mais o que é. Né? Então, a única forma de amor paterno que ele concebe é isso aí, o velho lá comendo os filhos, rabando a filha, o filho. Ele dá isso normal. E o cara tem que ele equaliza. Um dia se viu, o padre Marcelo, dizer que comeu os filhos, você não come ninguém? Olha, ele está equalizando. Eu comi um monte de gente. Quando era jovem, comi um monte de puta, empregadinha doméstica, minhas amigas, até minhas inimigas. Está entendendo? Eu fui e fiz tudo isso. Ué. Mas é o seguinte, eu não digo que eu sou santo, eu não vendo a minha santidade para ninguém, tá certo? Eu não estou aí me fazendo de porta-voz da Igreja Católica, e eu não estou arrancando dinheiro de milionários nenhum para fazer uma organização do tamanho desse tipo. Porque a última, uma das últimas notícias que eu tive deles aqui foi que eles compraram um edifício que era da IBM. O edifício é tão grande que eles não conseguem ocupar a porra do edifício. Já encheram de gente lá e ainda está sobrando espaço. Né? E programaram lá uma universidade tão grande. O projeto da universidade é tão grande que a cidadezinha no estado de Nova York, está reclamando que isso vai desequilibrar a economia local. Que eles não têm condição de receber aquilo. Você vê, isso é numa cidadezinha aqui. Então, você imagina a quantidade de dinheiro que tem. Né? Daí, o cara prossegue aqui. Você é um pecador como tal, vai ser julgado tanto quanto ele. Mas é claro que, aliás, você é julgado ou cacho. Ou cacho. Eu entro lá esperando a misericórdia. E não julgamento, eu vou pedir para Jesus Cristo. Não seja meu juiz, seja o meu salvador. Não é isso que você vai pedir ou você vai lá. Já me julga, porque eu sou gostosão, né? Eu sou santo. Esse pessoal, todos esses filhos da puta, todos do Legionário de Cristo, tudo entra lá, nós somos santos, nós somos santos. Porque o pessoal acaba de conhecer o Maciel, o Porcoeira, tá, já está dizendo, é santo, é santo, é santo. Ora, porra, que palhaçada é essa? Daí ele diz aqui, até apologia da masturbação você faz. Não, eu não fiz apologia da masturbação, eu apenas disse que é melhor você ser um masturbador do que você ser Joseph Stalin ou ser esse padre Marcial Maciel. Se o Marcial Maciel tivesse ficado fechado dentro do banheiro, tocando punheta todos os dias, ele seria melhor do que o que ele é. Tá certo? Se você tem desejo maluco, tu vai lá, te tranca no banheiro, toca uma punheta e não faça mal a ninguém. Você está entendendo? Mil vezes, olha, todos os punheteiros do universo entrarão no reino dos céus antes dessa gente. Né? Se você acha que os viados e as prostitutas vão entrar nos céus dos vícios da CNBB, eu concordo. Mas você ainda vai depois desses vícios. Não, depois dos vícios não. Eu vou depois dos viados e das prostitutas. Entrou todos os prostitutos, entrou os viados, daí entro eu, por último, até um lugarzinho para mim. Tá certo? Estou contente com isso. Agora, os bispos não vão entrar. Né? Os bispos, quer dizer, os viados das prostitutas vão entrar no céu antes dos bispos da CNBB? Não, isso é uma figura de linguagem. Quer dizer que eles não vão entrar de maneira alguma. Tá certo? No céu pode entrar um monte de viado, um monte de puta, um monte de bandido, de traficante, arrependido. Agora o cara entrar lá com viadagem e putaria, não vai entrar. Tá certo? Agora ele pergunta, quer dividir a igreja? Quer bater com quem pratica a fé? Pratica a fé, o que, que é isso, porra? Veja, no Leonardo de Cristo, tenha coragem, menino, não posso dizer o nome dele, pô. Tenha coragem, pelo menos dê uma olhada no site Regain Network. Está lá os depoimentos das vítimas. Lá chegou a ver, assim, o abuso em série, o trenzinho. Quer dizer, um comiu outro, e comiu outro, e comiu outro, e comiu outro. E a coisa se prolongou por 60 anos, porra. Quer dizer, são 60 anos de abuso de menores. Meu Deus do céu, o que, que é isso, porra? É na FEBEM que é assim. Eu tinha um primo que trabalhou na FEBEM, ele era assistente social lá. Ele dizia assim, olha, o sujeito entra e de cara ele já é enrabado. Daí ele, para se vingar, enraba o outro, que enraba o outro, que enraba o outro, e assim. Então, isso aí, essa organização sacrossanta, era assim, está lá tudo contado pelas próprias vítimas, que não são pessoas que estão brincando. Né? Daí tá. Quer julgar? Julgue. Oh, peraí, o outro escreve na primeira pessoa, na segunda. Que puta confusão é essa? Quer julgar? Julgue. Mas seja homem de fazer tanta obra, obra só no sentido do verbo obrar, meu filho. Obrar, né? Ou esse padre Marcial Marcial andou obrando. O tamanho das obras vê apenas o dinheiro coletado. Eu, com um centésimo do dinheiro que essa gente coletou, faria um bilhão de vezes mais obras do que ele, mais benefícios do que ele, porque ele só fez malefício. Por exemplo, obra, vejamos o ensino. Veja o ensino que você recebe. Você está numa universidade, você não está no curso primário. Você não sabe escrever, moleque, você é analfabeto. Quer dizer, que fraude é essa de botar um analfabeto numa universidade em Roma, porra? Isso é fraude, isso não é obra, isso não é ajudar ninguém. Né? Então aí vai. Né? A Legião e o Reg não têm dinheiro do Carlos Slim? Da onde, imbecil? Da onde esse arco é conhecido? Isso eles mesmo declaram. Já saiu um monte de reportagem. Vai lá na página do Regno Cristo, está tudo lá. É, você não sabe o que fala. A Legião anda mal das pernas. Ah, anda mal das pernas, talvez, porque todo o dinheiro que tem não basta para o luxo no qual querem viver. Por quê? Assim, pela tradição da Igreja Católica, o superior de uma ordem monástica come junto com o seu noviço na mesma mesa, a mesma comida. E o pessoal ficava lá comendo arroz e feijão, comendo miojo, tá entendendo? E o padre Maciel, sob a desculpa de que, né, tinha doença, era recomendação médica, ficava lá comendo, né, caviar, faisão, etc. Comidas importadas, que eram importadas especialmente para ele. Sempre foi assim, né? E sempre viveu no maior luxo. Né? Você já conheceu o padre Legionário? Conheci. E já disse aqui que ele é um bosta. Né? Qualquer padre Legionário é um bosta. Não digo que todos sejam tão ruins quanto Marcel Maciel, que todos sejam criminosos, não. Tem os que são criminosos e tem os que são idiotas além da medida do admissível. Daí pergunta, você conhece o padre Álvaro? Está escrevendo o Álvaro Porcueira. Eu conheço, é uma das melhores pessoas que já conheci. Na carta seguinte, ele disse que conheceu o Álvaro Porcueira ontem. Conheci o Álvaro Porcueira ontem e ele é um homem santo. Ele disse, o quê? Todo mundo no Legionário de Cristo tem essa capacidade de reconhecimento imediato da santidade. Você vê, a santidade, para a Igreja Católica proclamar a santidade de um cara, leva décadas ou séculos. Tem uma investigação, tem que ter um monte de testemunha, pessoa que atesta que receberam curas miraculosas, outros benefícios miraculosos. Tem um processo de 10 mil páginas, e daí a Igreja é santo. Agora, você e outros caras que eu conheci, né, outro legionário que eu conheci, vê o sujeito e diz, é santo. É um homem sem defeito. Mas o que é? Vocês não percebem que vocês são objetos, são alvos de técnicas de manipulação psíquica as mais vulgares, as mais bobas, que já estão abundantemente descritas na literatura. E um dos efeitos, que eu já verifiquei em várias dessas seitas, é o seguinte, quanto mais idiota, incapacitado o sujeito fica, mais ele acredita que ele está entrando em dimensões espiritualmente elevadas. Ficam todos assim. Eu já vi isso em vários lugares, porra. Vamos lá. As únicas pessoas que eu conheço, que lhe ouvem, são membros do Regno Cristo. Ah, é? Então eu vou ficar sem audiência. A todos vocês que estão ouvindo, eu quero estar dizendo que vocês são todos do Regno Cristo. Puta que pariu! Quem está lá no Regno Cristo vai dizer que saia. Saia de lá ou saia do meu curso. Desapareça. Tá? Porque eu não tenho capacidade para dar um jeito no seu cérebro depois do estrago que esses caras fazem. Vítimas, gente que passou por esse tipo de seita e que saiu em frangalhos, tá? Com o cérebro em estado de paçoca, o sujeito tinha virado assim, QI de galinha, e ao mesmo, dizendo besteira, e ao mesmo tempo com aquela presunção espiritual de santidade. Eu já vi milhares de pessoas assim, e eu sei que eu não tenho capacidade para curá-los. Né? Isso aí você precisa de tratamento, então vai procurar um psiquiatra, não a mim. Então quem está lá no Regno Cristo, vai procurar um médico, sai do meu curso, vai embora. Depois de 7, 8, eu já vi gente que saiu de seita, dessa seita, onde ficou contra os meus conselhos, seita que eu denunciava, que era insistir, porque achei, ah, eu sei, eu faço, eu aconteço, lá, lá. Daí saía, ficava de 4, voltava para casa da mamãe, daí a mamãe pagava o psiquiatra, até depois de 10 anos, chegava o cara dizendo, eu fiquei arrasando, me fodi, então, porra, isso não aconteceu nem uma, nem duas vezes, e vai acontecer agora com todos vocês que estão teimando comigo. Daí, respondi para ele, né? Prezado senhor, vou ler e responder sua mensagem no meu programa, fornecendo seu endereço de e-mail aos ouvintes para que você não desfrute dos benefícios da privacidade ao discutir com alguém que está exposto aos olhos do público. O que é justo, não é? Daí sugeria que ele lesse o Regain Network, Regain, R-E-G-A-I-N, depois N de novo, E-T-W-O-R-K.org. Não deixem de dar uma olhada nisso, a documentação está tudo lá. Daí ele me responde de novo. Não, senhor, mas estou propondo disposição aqui. Se queres, discuto com o senhor. Peraí, que porra de concordância é essa, moleque? O que tu está fazendo numa universidade em Roma, quando tu devia estar numa escola primária no Brasil? Quer dizer, aí já começa a fraude. Como é que te aceitam numa universidade se você não sabe nem as regras mais mínimas da língua portuguesa? Se queres, discuto com o senhor de qualquer coisa que queiras, que errastes e julgastes. Quer dizer, são três pessoas, já estou na terceira, estou na segunda, na terceira do singular e na terceira do plural. Ora, porra! O Lula escreve melhor que você, porra! Se usares o meu nome ou meu e-mail no seu programa, e aqui não o autorizo, eu entrarei com ação judicial contra o senhor. Puta merda. Né? Ai, ai, ai, ai. Pessoas como o Padre Marcel erram como qualquer um. Erram como qualquer uma, meu filho? Peraí, você acha que pedofilia é errar como qualquer um? Não, você disse assim, ó. Olha, o Padre Marcel estava com fome, roubou um tomate no Walmart. Tudo bem, meu filho. Né? Vamos supor, o Padre Marcel, numa noite, estava passando na rua, passou uma mulher gostosinha, ele foi lá, passou uma cantada e discretamente comeu a mulher, depois voltou, se arrependeu. Se fosse isso, era como qualquer um. Vamos supor, o Padre Marcel estava tendo, né, sonhos eróticos, acordou, tocou uma punheta. Isso é errar como qualquer um. Agora, abusar de dezenas, centenas de meninos, uma após a outra, criar uma organização montada no segredo para esconder isso, fazer tudo isso em nome da Igreja Católica, emporcalhar a imagem e a autoridade santa da Igreja Católica para acobertar tudo isso, isso não é errar como qualquer um, não. Isso não é erro, isso é crime, meu filho. Né? Agora, falar que... Prossegue. Agora, falar que a filha... Você erraste. É o seu cu, menino. Você erraste ao falar que era filho. Eu erraste. Não tinha aquela musiquinha? Como é? Nega, tu me crocodilaste. Vou te jogar no mato pros macacos. Te apanhaste. É essa concordância que você usa. Você erraste. Tá certo. Eu erraste. É? Eu errasse, eu disse que era o filho, ele não comeu o filho, comeu a filha. Puta que pariu! Disse que ele comeu ela. Para que tanta raiva, Olavo de Carvalho? Puta! Olha aqui, e o Padre Álvaro? Eu o conheci ontem. É uma pessoa sem qualquer defeito, ao meu ver. Você conheceu o cara ontem, já sabe que ele não tem defeito? Puta merda! A gente convive com pessoas 10, 20 anos, tá certo? Depois um dia o cara te dá uma rasteira. Te engana, come sua mulher. Até hoje ninguém comeu, graças a Deus. Esse problema não tive. Também não comi mulher de ninguém. Uma vez, numa festa, eu bêbado, dei uma cantada na mulher de um amigo meu, que já morreu até. Eu tenho vergonha disso até hoje. Já confessei, não adianta confessar. Confessei e continuo achando. Sou um bosta. Como é que eu fui fazer aquilo? Depois que o cara morreu, ele morreu 20 anos depois disso. Depois ele morreu, fiquei mais arrependido ainda. Agora esse Padre Marcel, não. Quando se revela tudo isso, o que, que ele faz? Ele fica quieto, não diz uma palavra, o que é procedimento típico de criminoso. O pessoal diz, não, ele é tão nobre que ele não se defendeu. Não, ele ficou quieto. Agora, enquanto ele estava quieto, a organização bilionária dele perseguia e tentava botar na cadeia todos aqueles que estavam denunciando. Quer dizer, é claro que é conduta de criminoso. Conduta dupla, falsa. Né? Defeitos, erros. Sim, tem aqueles que fazem isso contra aqueles que geram obras na igreja. Eles fazem isso o quê, meu filho? Quer dizer, eu estou enrabando os caras dos legionários. Eu enrabei o Padre Marcel, eu enrabei o Porpoeira. Eu não enrabei ninguém, estou aqui quieto no meu canto, porra. Eu não fiz nada do que eles fizeram. Né? E daí aqui chega o pedaço mais bonito. E reitero, se citares meu nome ou meu e-mail no seu programa, né, cita, e citares no seu. E aqui declaro que não estou lhe dando essa autorização. Blá, blá, blá, blá, blá. Queres falar comigo por Skype e discutir? Não, não quero discutir nada com você, vou discutir com o analfabeto, porra. Mas não aceitarei qualquer tipo de discussão. Tenho 22 anos. Atenção, sofro de síndrome do pânico. E declaro já que qualquer tipo de exposição que o senhor provoque pode me causar danos morais irreparáveis. Ok. Você sofre de síndrome do pânico, está rodeado do santo. Meu filho, o padre Pio de Pietrelcina, ele curava câncer com duas palavrinhas que ele falava para Jesus Cristo. O cara vai chegar lá com câncer, o padre Pio começar a rezar. Meu senhor, pronto, nosso senhor já curava. Antes de acabar a prece. Curou milhares de pessoas. Fez enxergar uma menina que não tinha pupila. E você está aí rodeado dessa legião de santos e não cura uma merda de uma síndrome do pânico? Vem aqui que eu curo a tua síndrome do pânico. Eu dou duas palmadas na bunda e quero ver se tem síndrome do pânico, que é viadagem, tá entendendo? Então, olha o estado em que está o sujeito, o estado intelectual e moral em que está esse menino, cujo nome eu não vou dar por caridade. Não é por meio de represálias legais que elas não existem na lei brasileira. É assim que ficam os meninos do Legionário de Cristo, todos eles. Menino não, pois é um homem velho lá de 50, 60 anos. Está tudo assim. E não quer que eu fale contra uma merda dessa. Vou falar pior. E aí vai. Agora, tem aqui o professor Benê Barbosa me manda um negócio que saiu no Observatório da Imprensa. O Observatório da Imprensa, que é o sanatório da imprensa, com C cedilha, né? Então, já disse você o que acha o Observatório da Imprensa, ele só serve para fiscalizar a dose de esquerdismo. Agora, eles fizeram um negócio denunciando, é um estudo ideológico sobre as resistinhas do Maurício de Souza, a Mônica. Por exemplo, a Mônica prega a violência. É uma publicação perigosíssima. Você não pode deixar seu filho ler a Mônica. Tira essa revistinha dela, porque a Mônica sai com aquele coelhinho dando na cabeça de todo mundo. Isto é de uma violência intolerável, intolerável, onde já se viu passar esse material subversivo, terrorista para as criancinhas. Tira a revistinha da Mônica dela e manda ela para o Leonardo de Cristo. Puta merda, obrigado, Benê Barbosa. Então, olha, se você não me contasse, se não mostrasse a matéria, eu não ia acreditar. Né? Ai, ai, ai, ai, ai. E também aqui o Bruno Gama Duarte me mandou um negócio interessantíssimo que eu não tinha visto. É um material de 2006. É uma conferência sobre estudos tradicionais, né? Comparative Religion, religião comparada e tal, onde os conferencistas principais eram Seyed Hossein Nasr, Houston Smith e outros, todos membros da tarika do Fritjof Fromm, todos discípulos do Fromm. E quem faz a conferência inaugural? O Príncipe Charles. Ou seja, ele não está lá só abrilhantando com a sua presença real, certo? Um empreendimento que é, obviamente, parte de um gigantesco plano de ocupação do Ocidente pelo Islã. Eu já expliquei isso, posso voltar a explicar. Quando você lê a apresentação que ele faz, você vê que ele entende profundamente de todo o pensamento da escola dita tradicionalista. Guénon, Fromm, Burckhardt, ele leu tudo, tanto quanto eu, entende profundamente do negócio e está totalmente imbuído. Eu entendo um pouquinho mais do que ele, porque além de estudar o negócio e perceber as perspectivas imensas e profundas que isso abre para a compreensão da formação das civilizações e para a compreensão do próprio destino humano sobre a Terra e das relações entre homem e Deus, que sem dúvida é um material de uma riqueza extraordinária. Além de ter percebido tudo isso, eu percebi também que havia dentro, que havia nesse, de todo esse quadro, alguns pontos obscuros premeditadamente colocados lá para que você não perceba. E isso eu não percebi, o Príncipe Charles não percebeu até hoje. Ele está lá, vamos dizer, com toda a sinceridade, com toda a boa vontade, né, fazendo uma coisa que, no fundo, é admirável, porque você vê um príncipe herdeiro, né, representando a casa real britânica, que se dá o trabalho de estudar tudo isto, que é uma das bibliografias mais difíceis e trabalhosas do universo, e chegar ao nível de compreensão que ele chegou desse material, é certo que ele, eu acho que o que ele diz ali está no nível de qualquer pessoa, né, qualquer dos teóricos e porta-vozes dessa escola, que não é bem uma escola, na verdade não é uma escola, são duas, não são linhas diferentes. Mas ele absorveu tudo isso, é uma coisa maravilhosa. Agora ele precisaria um pouquinho além e perceber qual é o sentido estratégico disso dentro do plano maior das guerras de civilizações. Isso aí ele não percebeu. Aliás, ele está achando que esse aporte da escola tradicionalista pode renovar ali a cultura britânica, pode devolver a sanidade à Europa. Tá certo? Não pode, não. Porque ali esse pessoal sufre, eles vão fazer a coisa ambígua. Tá certo? Eles vão tentar adoecer a Europa até a Europa ficar bem fraquinha. Daí quando a Europa cai na mão deles, islamiza tudo, daí eles curam. E aí eles mandam a doença e mandam a cura. Tá certo? Isso é o velho truque sufi, que aliás vem da própria concepção islâmica de Deus. Porque nós aqui achamos que os malefícios vêm do diabo. E os bens vêm de Deus. E eles acham não, que o bem e o mal vêm tudo de Deus. Então isso quer dizer, se é para fazer a sacanagem, eles seguem muito a teoria do bode. Sabe aquele negócio? Pô, o bode dedicado, aí botou uma merda, aí tira o bode, agora ficou bom? Ficou bom. Então quando dá zero, para ele tá ótimo, é vantagem. Então, eu tinha dito há anos atrás, olha, o Prince Charles é um membro da Tarika do Som, um discípulo do Martin Lings. Eu sei porque eu conheci o Martin Lings, né? Tive muito boas relações com o Martin Lings, até quando perdi o contato com ele, por fatores que não interessa, que não foi por culpa dele, foi um problema com o Som. Mas que não compromete o Lings de maneira alguma, nem o Lings, nem eu sei de você, Inácio, são pessoas que têm uma hora respeito. Ele foi discípulo do Martin Lings, o qual foi sucessor do Shuon como sheik de uma tarika. Tarika é uma organização esotérica islâmica. Hein? Então, um item importante, vamos dizer, na guerra cultural do Islã com o Ocidente, é que a religião muçulmana reconhece a importância, a santidade do nosso Senhor Jesus Cristo, não o aceita como Deus. Mas a doutrina é um pouco contraditória, porque, por um lado, ela diz que Jesus Cristo é o verbo de Deus, Kalimatullah, quer dizer, Logos de Deus, né? E, por outro lado, diz que ele não é Deus. Fala, bom, mas como é que o Logos, a inteligência de Deus, pode não ser Deus? Eu acho que a doutrina islâmica é contraditória nesse ponto. Mas também isso é difícil de discutir, por quê? Porque não existe uma doutrina islâmica uniforme, existe um monte de escolas, e todas elas estão consideradas legítimas. Um diz uma coisa, outro diz outra. Né? Mas, de modo geral, Jesus é qualificado ali como um profeta, entre aspas. No nível mais esotérico, mais profundo, né, existe uma diferença islâmica, que é a diferença entre Sharia, que é a lei que é para todo mundo, a religião exotérica, tá certo? E Hakikat, que é a verdade, ou Tarika, que é caminho, que é para uma elite espiritual mais qualificada. E a teoria que o René Guénon espalhou no Ocidente é que o cristianismo era originariamente apenas uma tarika, não era uma religião, não tinha autoridade de religião, era apenas uma escola de ensinamentos secretos. E que em função da necessidade do mundo antigo que estava caindo pelas tabelas, esse esoterismo se exoterizou e virou uma religião ex post facto. Né? O último livro do Jean Borella, que chama Esoterismo Guénoniano e Mistério Cristão, demonstra que essa tese é absolutamente impossível, inviável historicamente, absolutamente falsa. Ora, isso quer dizer o seguinte, que a ideia não é destruir o cristianismo, mas absorvê-lo dentro do Islã como uma variante esotérica do Islã. Porque as escolas esotéricas, elas estão submetidas à religião majoritária ou exotérica. Então, você islamiza tudo, mas os elementos, vamos dizer, aproveitáveis do cristianismo, se integrariam dentro do Islã, como sendo uma tarika entre outros. E os cristãozinhos ficam lá, tudo contentes, porque eles ainda são cristãos. Olha, minha gente, eu caí nessa história. O Shuon disse para mim, olha, você pode praticar esoterismo islâmico sem você deixar de ser cristão. Foi depois que eu percebi. Falaram, não. O cristianismo que eles estão falando é apenas um esoterismo dentro da religião islâmica. Do mesmo modo que na escatologia islâmica, a versão islâmica do Apocalipse, virá um enviado islâmico, que é o Mahdi, quer dizer, o esperado, esse que vai salvar o mundo, e Jesus Cristo virá para ajudá-lo. Jesus Cristo vai ser uma ordenança do Mahdi. Então, é esta a boa convivência, até que essa turma das taricas quer com o cristianismo. Então, quando eu percebi que isso aí era, no fundo, é uma empulhação, você está convencendo o cara que ele vai continuar sendo cristão, mas você está integrando esse cristianismo dele como uma parte subordinada da móvola, esta aqui, a estratégia inteira da escola de Guénon como é esta. Falamos da unidade transcendente das religiões, né? O Schoen se considera uma espécie de papa de todas as religiões, né? E daí nós reequacionamos, nós redistribuímos as várias religiões, todas elas sob a égide do Islã. Isso aí o príncipe Charles ainda não percebeu. Então, você vê que nas últimas, recentemente, sheiks islâmicos importantes estão recomendando aos muçulmanos na Inglaterra que votem no Partido Conservador. Então, nós fazemos uma aliança com o Partido Conservador e nós governamos a Inglaterra. E dentro do Partido Conservador deve ter um monte de idiota cristão que acha que os caras estão lá mesmo para ajudar. Não, eles vão te ajudar, mas desde que você se integre no esquema deles. Quer dizer, o cristianismo aí perde o estatuto de religião, deixa de ser uma religião de pleno direito e se torna o quê? Um esoterismo dentro do exoterismo islâmico. E é por isso mesmo que o Guénon defendia aquela teoria de que o cristianismo, na origem, era apenas uma escola esotérica, que depois virou uma religião de massas. Quando? Isso aí é totalmente desmentido pela letra do Evangelho, por todos os testemunhos da época. O cristianismo nunca foi esotérico, tá certo? Ele já se abriu para todos desde o início. O Cristo já veio dizendo, eu vim trazer a salvação para o judeu e o gentio por igual. Você está entendendo? E já começou a batizar a gente para tudo quanto é lado, está entendendo? Tem o famoso episódio, eu não me lembro em que livro está, em que São Pedro encontra um centurião, e ele está ali conversando com o centurião, fazendo a pregação para o centurião, e a massa que está ouvindo, massa romana, né, se converte instantaneamente, vem o Espírito Santo e converte a massa inteira. Quer dizer, como é que foi um esoterismo, quer dizer, uma sociedade quase secreta, que depois gradativamente foi se exoterizando até chegar no Concílio de Nicéia, onde, diz o Guénon, foi só aí que o cristianismo se construiu como religião, antes era só esoterismo. Isso é mentira! Mentira! O Guénon sabia que isso era furado, pô! Quer dizer, eu não estou negando o valor imenso da obra do Guénon, inclusive do ponto de vista da mecânica, do processo civilizacional. Essa gente da Tarika do Som tem uma compreensão tão profunda que nenhum cientista político ou historiador ocidental tem. E é bom que o príncipe Charles saiba que ele tá começando a compreender o mecanismo, como é que se gera a civilização, se destrói a civilização. Só que é o seguinte, a parte importante ainda não contaram para ele. Esconderam o segredo. Como é que uma civilização engole a outra dizendo que está defendendo. Tá certo? Então, agradeço muito ao Bruno Gama Duarte, que tem me mandado isso. Ainda vou escrever artigo sobre isso, vou dar as fontes tudo direitinho. Né? Foi uma conferência de 2006. Vendo a lista dos participantes, né, a gente já sabe, isso aqui é coisa da Tarika do Suom, porque são todos membros. Né? Então aparece lá um dizendo que é budista, outro dizendo que é hinduísta, outro dizendo que é protestante, e quando você vai ver, são todos membros da Tarika. Eu já vi isso acontecer, vi isso com os meus dois olhos. Olhos, ouvidos, eu estava lá, eu vi. Só que negócio, meninos, eu vi. Não lembro lá, qual é a fonte? A fonte, isso é Moá, meu filho. Eu sou testemunha, testemunha ocular da história, tá vendo? Eu vi tudo isso acontecendo. E eu não sei, vamos dizer, até que ponto o príncipe Charles está entendendo exatamente aonde que ele está entrando. Eu sei que hoje em dia existem esses três grandes esquemas globalistas. Tem um esquema, vamos chamar de ocidental, que é de Jorge Soros, Rockefeller, está tomando CFS. Tem o esquema islâmico e tem o bom e velho esquema comunista. E eles, às vezes, concorrem, às vezes, se combatem uns aos outros. Tá, mas está todo mundo, o objetivo todo é dominar o mundo. Quer dizer, quanta gente tem que se acha capacitada para governar o mundo? Ai, meu saco! Né? E depois vem com uma teoria extravagante, fazendo isso. Tem até cara que defende isso aí, defende a perspectiva evolucionista, diz que as espécies, né, elas proliferam quando elas dão certo. Então é a sobrevivência do mais apto. O mais apto prolifera mais. Mas se é assim, meu filho, as pessoas mais aptas estão na África, na Ásia, no Terceiro Mundo, que é onde mais procria. Né? Ao passo que na Europa, nos Estados Unidos, ninguém quer procriar. Entendeu? Então, ao longo dos últimos séculos, você vê que a população cresceu onde? Cresceu nas regiões mais pobres e miseráveis, não tem o que comer. Então, isso é que é a sobrevivência do mais apto? Né? E assim vai. Olha, também para encerrar aqui, né, eu, pela primeira vez na minha vida, eu concordei em gênero, número e grau com uma opinião do ex-senador Roberto Jefferson. Por que eu concordei? Concordei quando li um artigo dele na Folha, com o título de São Ideológicos e Por Isso Subvertem, uma coisa assim. Né? Saiu no dia 19. Eu concordei com cada palavra, porque cada palavra foi copiada do artigo meu, publicado no Diário do Comércio, dia 5. Podem conferir o meu artigo do dia 5, né, do Diário do Comércio, e confira com o do Roberto Jefferson na Folha do dia 19. O sujeito, pelo menos, né, não se pode dizer que o senador Roberto Jefferson não sabe escolher a quem plagiar. Se ele plagiasse o Emir Sader, se ele plagiasse o Luiz Fernando Veríssimo, tá certo? Aí seria, como é que, uma confissão, além de desonesto, seria estupidez. Mas não, ele não é estúpido, ele é apenas desonesto. O, né, que mais? Ah, olha aqui, para terminar. Vai ter o próximo Fórum da Liberdade no Rio Grande do Sul. A gente vê que esses conservadores e liberais brasileiros, quanto mais fraco eles ficam, mais fraco ainda eles querem ficar. Porque desta vez chamaram para falar lá o doutor Quartinho de Moraes. Pô, mas o que é isso, minha gente? No começo, a gente ia lá e só tinha pessoal liberal e conservador. Daí começaram, bota um esquerdista, bota outro. Quando passou por lá, né, aquele menino Alex Catarino, né, ele, sob a desculpa de pegar dinheiro do governo, ele convenceu o pessoal, né, ali os promotores do negócio, que é a turma do Gerdau e do IEE e do Instituto, antigo Instituto Liberal, agora chama-se Instituto Liberdade, que é um pessoal maravilhoso, pessoal excelente, todos eles. Aí chegou o Alex Catarino lá com boa conversa e disse, não, nós vamos tirar um dinheiro do ministério, mas a gente tem que cumprir uma série de condições. Encheu de esquerdista, aquela porra pegou o dinheiro. Falei, escuta, mas peraí, a turma do... O problema dessa turma não é dinheiro. Né? Tem grandes empresas no Rio Grande do Sul que financiam esse empreendimento sem exigir nada. No começo, o Jorge Gerdau sempre financiou o Fórum da Liberdade. Nunca eu vi o Jorge Gerdau chegar para mim e dizer, olha lá, você tem que dizer isso assim. Chamava, me convidava, eu falava o que me dava na cabeça. Quer dizer, o próprio Jorge Gerdau, que botou o dinheiro do bolso dele, nunca tentou influenciar ninguém para falar isso ou aquilo. Agora, chega lá uma merdinha de um dinheiro do Ministério do caralho, tá entendendo? E já começa a ditarrega. Então, você tem que passar o filme tal, tem que botar o fulaninho. Eu sei que depois disso a moda pegou. Agora já vai entrar até o Quartinho de Moraes. Porra, o que que é? Será que vocês entendem que quando eles estão minoritários, uma minoria não dá espaço para a maioria? Quando é que vocês vão entender isso aí? Né? Se vê se em congresso esquerdista eles dão chance para um de nós. Nunca dão. Eles ocupam todo o espaço. E daí a gente tem lá 2% do espaço e ainda vamos dividir os 2% com eles. O que é isso, porra? Isso aí não é justiça. Isso é masoquismo. Masoquismo. Então, olha, com tudo o que eu sei e posso dizer a favor do Instituto de Estudos Empresariais do Rio Grande, Instituto de Liberdade, gente, eu sempre tive a maior apreciação, sobretudo no tempo que era presidente do Instituto de Liberdade, o Sérgio Levin, que era um cara realmente combativo, não sei quem presidiu hoje, deve ser uma pessoa de valor também. Com tudo que eu tenho de bom para dizer a vocês, eu também tenho que advertir. Vocês estão cedendo demais. Né? Vocês estão afagando pessoas que querem matá-los. O Quartinho de Moraes, gente, é um teórico maoísta. Tá certo? É do PCdoB, porra. Né? Era chefe de organização terrorista, né, que até andou se gabando de que... É, vocês lembram esse episódio? Ele se gabou de que participou do assassinato do capitão Chandler e foi condenado por isso. Daí eu disse exatamente isso, baseado na informação dele, daí ele disse que é calúria. Não, não participei de porra nenhuma. Quer dizer, um cara que... Porra, quer dizer que você quer caluniar o cara? Repete o que ele diz. Confia no que ele diz, daí vira calúnia. Né? Então, esse tipo, esse bandido, esse mentiroso vulgar, tá certo? Vigaristinha, tá certo? Como é que vai convidar um lixo desse para ir no Fórum da Liberdade, minha gente? Então tá, por hoje é só. Até semana que vem. Muito obrigado.